Azul 2781 autorizado, reporta, tá? Ataque 6259, autorizado, reporta, ataque. Falou, 6259, da China Tampus, para a meta, na pode 7. Oxalá certo, Mufa. Salvador, azul 2781, acionado com POV 72-0330, acionado Salvador, para o táxi. Azul 2781, táxi via Kilo Alfa, até o ponto de espera da pista 28, quando lá torre 198 decimal 95, ajuste no 0 no 5, bom voo. Aqui via Kilo Alfa, foram 8,95, bom trabalho, azul 2781. Táxi do TAC 3197, POV 16, 3 horas 26, Osana Campinas. Tram 3197, táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera da 28, quando lá torre em 118 decimal 95, ajuste no 0 no 5, bom voo. Ponto de espera 28, 1895, bom dia, bom trabalho. Boa noite. Solo 6259 da China para o táxi, eu vejo 152, 455, Osana Galeão. 6259, táxi via parte principal, Juliette Alfa, como número 3, seguindo a aeronave da TAM, até o ponto de espera da 28, quando lá torre 118, decimal 95, ajuste no 0 no 5, bom voo. Vamos lá, táxi Juliette Alfa, como número 3, até o ponto de espera da 28, ajuste na 62, 9. Lutan cometeu aqui para que passam por dentro do pátio, o 3197 seguindo o ATR da Azul. Afirmo, vi aquilo então Alfa até o ponto de espera seguindo a aeronave da Azul à frente. Filo Alfa, obrigado. Boa noite, gol. Puto 099, tem que ter informação Vitor, a posição é a 9. Gol no 099, informação Vitor, com fins, autorizado nível 360. Decola da pista 28, mantenha para hoje decolagem até 2.500 pés, após prossegue no perfil da saída Elefa 1. Intercepta Pêndulo 21 e segue conforme rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8, aciona 5467 no transponto. Obrigado, convite, 360, decola da 28, até 2510, após o serviço da Elefa 1, celular Pêndulo 21 na fonte. 208, controle, 467 no transponder, 1099 da Gol, posição 9. 1099, correto, portão 9, chama pronto, feedback no momento. Chama. Salvador, azul 2781, ponto espera, 28, pronto. Azul 2781, boa noite, visual com Boeing na curta final? Afirma, azul 2781. 2781, após a passagem do mesmo ali, mantém 28. Após a passagem do mesmo ali, até manter 28. Azul 2781. Pesa 97 como 2, também tá pronto. Pesa 97, boa noite, mandei ponte, espera. Comentando. Boa noite, 66, solo X02, libera a primeira esquerda para ingresso na Índia, chame solo, 1 2 1 1. 1 2 1 1 na Índia, boa noite, 66. Boa noite, táxi via Índia, portão 04. Índia 4. Solo, tomador, boa noite, voo 900. 705, boa noite. Informação Vitor, confere, copia Galeão, o nível 360. Autorizado para o Galeão, nível 360. Decola da pista 28, mantenha a proa de decolagem até 2.500 pés, após curva esquerda, no perfil da saída da AEL, Leda, Irumi. Após Irumi, conforme rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8, aciona 5473 no transponto. 7300 para o Galeão. Decola 28, mantenha 0 no 705, correto, portão 2, chama pronto, espere que você não Azul 2781, decolada 04, controle 120, decimal 8, bom voo. 1099, autorizado, reporta táxi. Autorizado, reportará o táxi 1099. noite, 6259, Baixané, Ponte Barba. 6259, boa noite, muito tempo de espera. Sim, Baixané. Vento 197, vento 190 graus, 12 nós, autorizado decolagem 28. Iniciando a decolagem, então, 3197. Lima 259, Lima, tem 28. Lima, tem 28, Lima 259. 3197, decolada 07, controle 120, destino 818. 208, boa noite, obrigado. Chanel 6259, vento 190 graus, 12 nós, autorizado a decolagem 28. Decolagem 6259, da Chanel. Chanel 6259, decoladas 10, controle 120, destino 818. 1208, obrigado, boa. Para o táxi, o gol 1099, com 157 a bordo, 3 horas, alterna prazo. Gol 1099, táxi via parte principal, Juliette Alfa, até o ponto de espera da pista 28, quando lá torre 118, decimal 95, ajuste 16 agora, bom gol. 1099, no ajuste. Frente, pátio, Juliette, Alfa, no ponto de espera, torre 289, ou 1099. confirmar se está em destaque a operação na pista 10? 28. Ok, então, IR, depois Alfa, no ponto 0 da 28, 18.95.0. Salvador, voo 968, final da 28. Uno, 68, boa noite, check trem, autorizado pouso, pista 28, vento 190 graus, 15 nós. Lembrei pouso na 28, voo 968. Da carteira 10, o então permanece perfil da saída da Eulia da Irumi, desconsidera manter pro até 2500 e após decolagem da 10, curva direita. Sim, da 10, saindo meio, após decolagem curva direita, vou manter. Afirmo, da Eulia da Irumi, a saída, está livre o pushback, de modo a prosseguir a cauda até através do portão 04, voo no 705. 04, voo no 705. Ligou 1099, próximo ao ponto, espera pronto. 2099, boa noite, Alima, tem carteira 28. Alima, tem 28, 1099. Conon número 8, Solos 18, libera a esquerda para ingresso na Alfa, chame Solo 121. É, só livrar a esquerda, antes da Alfa, chama 121, lugar o número 8. O número 8 desconsidera, tem condição de efetuar um backtrack para livrar na Delta? Afirmo. Então o backtrack libera na Taxi Delta, o número 8. A gente vai efetuar o backtrack para livrar na Delta, o número 8. Gente, a pista agora em uso é a pista 1-0, confirmando, confirma o pushback ingressando na Índia. Sim, ingressando na Índia. Gente, do modo que o senhor está realizando o push, terá que prosseguir o táxi do pátio 3, prosseguir Alfa novamente, Juliette, e após prosseguir a cabeceira, ok? Salve Salvador, 998, livrou. O 168 prossegue o táxi Alfa, mantém posição antes do ataque 3 Juliette, aguardando para o ingresso. Alfa, antes 3 Juliette, 998. 2109, Gabu. Pois é. Próximo da Juliette. 1168, prossegue Juliette, portão 07. Juliette para o portão 07, pelo 1168. ataque Zona 705 com 174 Bode 0345, alterna Florianópolis. Zona 705, táxi via Índia, até o ponto de espera da pista 10, quando lá torre 118.95, ajuste no 0 no meio, um bom voo. Índia, ponto de espera 108.95, 116. Obrigado, bom trabalho. Igualmente. Boa noite, bom no 705, pronto, pode esperar agora o 90. 705, boa noite, autorizado alinhar e decolar pista 10, vento 190 graus, 190. Frente, alinhar e decolar da 10, voo no 705. Para aqui, a 705, decolar 227, controle 120, decimal 8, morro. 08, obrigado. Thank you. aeroporto. Salvador, Gol 2043, autorização Guarulhos, com a WIP. Gol 2043, informação WIP, confere autorizado Guarulhos, nível de voo 360, decola da pista 10, após decolagem, primeira curva à direita, perfil da hélice da Motiva, imótivo, intercepta via azul 10, e segue conforme a rota. Transponder 5512 e o controle 120.8. Está autorizado Guarulhos, fugido ao 360, decola da 10 na saída da Elze, transição ótima. 5512 é o transponder, controle 208, gol 2043. Correto, 2043, chama o condutor, suspende o estacionamento. Vai, 2043.